posso mais ficar assim, olhando no espelho pra mim, vendo as lágrimas descendo do meu rosto. Você fez tudo o que quis, me usou, me fez infeliz, depois foi comentar com mais em mim. Estou cansado de te amar, mas não tem jeito. Você fez tudo o que quis, me usou, me fez infeliz, depois foi comentar como sou. Todo dia uma fantasia no peito, mas parece que não tem jeito. Você me seduziu todo dia, uma paixão me consome. Então chamo o seu nome, amor, vem me amar. Todo dia, uma fantasia no peito, mas parece que não tem jeito. Você me seduziu todo dia, uma paixão.